disse Jesus, não julgues, pois também serás julgado. E atire a primeira pedra o que estiver sem pecado. Pois se acaso és um juiz severo, sem indulgência, começa então por julgar tua própria consciência. Mas se queres tua paz, e a paz dos outros também, atende a este conselho. Não fales mal de ninguém. E se ouvires dizer mal de alguém, seja o que for, assume o gesto, a moral de apagar esse clamor. Pois as fraquezas alheias, quando boatas comenta, o seu falar não tem veias e quase sempre as aumenta. E o que essa rude maldade propala e não justifica, mesmo que surja a verdade, alguma dúvida fica. Não sejas, pois, maldizente e perdoa quem te odeia. Vê que o sândalo perfuma o machado que o golpeia. Sem ser réu de qualquer crime e sangrando numa cruz, foi esse perdão sublime a lição que deu Jesus.